procura da paz, mas não encontrei, a violência tá demais. Maldade, trombei várias vezes de montão, também não encontrei o tal do perdão. A molecada se matando em troca de nada, empenhora o que tiver pra dar uma cachimbada. Às vezes me pergunto o que é que tá faltando, será que é esperança porque o pobre sofre tanto? Morte, assalto por aqui virou rotina. Bares e mais bares se encontram em cada esquina. Tento fechar os olhos, escuto vários tiros, mais uma mãe chorando porque perdeu seu filho. Angústia, desespero, toma cena de assalto. Perícia no local, apurando os fatos. Problema resolvido não, arquivado. Apenas mais um sendo enterrado. Problema pra burguês, nós sempre fomos. Por causa da nossa fome, o rico perde o sono. Sequestro milionário, talvez seja lucro. Se não pagar o resgate, teu filho vai pro sepulcro. Se não tiver dinheiro, não se ganhar dinheiro, a menos que pegue o ferro e se torne um pesadelo. Será que a paz existe? Será que a paz é lenda? Será que é um sonho? Será que ela dá renda? Será que ela tá presa? Será que ela tá livre? Ou será que tá com medo de sofrer um revide? Será que a paz tá morta? Será que a paz tá viva? Então me diz por quê tanta vida perdida. Família sofrida por causa do dinheiro, ganância do caralho que só gera enterro. Encontrei a miséria com ela, a revolta, a fome por ali batendo em cada porta. No coração humano só encontrei o ódio, derramando sangue pra subir no pódio. E quem tá por cima sempre gera inveja. É a lei do cão, quem manda nessa selva. Matar pra não morrer, esse é o dilema. Encontrar a paz aqui, parceiro, é um problema. O medo é constante, dá pra ver nos olhos. Choro, saudade quando se tem um velório. Favela de luto, tristeza toma conta. O diabo tá matando por aqui de ponta a ponta. A agonia nos persegue, o terror é rotineiro. Capricharam pra caralho nessa porra de roteiro. Onde que tá a paz? Porque não vejo trégua. Transformaram minha quebrada num campo de guerra. Será que a paz existe? Será que a paz é lenda? Será que é um sonho? Será que ela dá renda? Será que ela tá presa? Será que ela tá livre? Ou será que tá com medo de sofrer um revide? Será que a paz tá morta? Será que a paz tá viva? Então me diz por quê tanta vida perdida. Tantas vidas perdidas, a paz caiu por terra. Motivos sem sentidos, o que satisfaz é a guerra. Se a paz não gera lucro, vira algo descartável. O homem fez o dinheiro, às vezes penso que é o contrário. A procura da paz, vi que as mortes são constantes. Acho até que se afogou num dilúvio de sangue. Não encontrei a consciência, muito menos união. Presenciei o egoísmo assassinando a compaixão. A maldade continua, a ambição aqui impera. Tá difícil encontrar a paz aqui na favela. Depende de quem procura, correria é por ela. Uns matam pela paz e outros só pra ter guerra. Solidão, ingratidão, negligência com a favela. Alienação, corrupção, calúnia e vice-versa. Desde o tempo que eu nasci, convivo em meio à guerra. A paz que nós procura não é ser morto nas celas. Viciado, desempregado, até mesmo pai de família, que cansou da desigualdade e partiu pra vida bandida. Paz, paz, o que é isso então me diga? Enquanto você corre atrás, mais uma mãe que chora e grita. Paz, paz, o que é isso então me diga? Enquanto você corre atrás, mais uma mãe que chora e grita. Será que a paz existe? Será que a paz é lenda? Será que é um sonho? Será que ela dá renda? Será que ela tá presa? Será que ela tá livre? Ou será que tá com medo de sofrer um revide? Será que a paz tá morta? Será que a paz tá viva? Então me diz por quê tanta vida perdida.